projeto da Igualdade Local Cidadania Responsável sinalizou, registou 10 ocorrências em 2013 de violência doméstica e em 2014, até o momento, já sinalizou 13 ocorrências de violência doméstica. No posto da GNR indica-nos que em 2013 houve 50 registros de casos de violência doméstica, em 2013, e em 2014, até à data, estão 30 casos registados. Estes casos estarão mais próximos da dimensão do fenómeno da violência doméstica.